Hoje é dia 19 de abril de 2020 e este é o episódio 87 do podcast Ubuntu Portugal, o show sobre Ubuntu, software livre e outras cenas. O meu nome é Diogo Constantino e comigo, como sempre, tenho o Tiago Carrondo. Olá, Tiago! Olá, Diogo, tudo bem? Olha, sabes o que eu estava a fazer tudo agora? Isto começa já com coisas animadas e alegres, que é o que a gente precisa. Estava já a fazer contas, quando é que, até porque nós agora estamos a portar-nos bem, isso é certinho semanal, portanto podemos fazer contas, quando é que calha o episódio 100, 100 do nosso podcast? Eu sei que já fizemos mais do que 87, mas esquece, se este é o 87, nós temos que assinalar, isto é como a centésima lição. Portanto, nós temos que assinalar é o episódio 100. E estava aqui a pensar se estaríamos ainda limitados ou se já teríamos total liberdade para requisitar ali a Altice Arena e fazer uma coisa pronto, um bocadinho maior. Só uma cena pequenina. Sim. A Altice Arena ainda não é assim muito. Só para os amigos mais chegados e para as pessoas que nos influenciaram positivo ou negativamente. Exatamente. Mas isto calha aqui, calha para aí, estamos agora em abril, não é? Mais junho, julho. Não estou a fazer mal as contas, pois não? Estamos no fim de abril, é capaz de calhar já em agosto. Está bem. Não tenho que ver quantas semanas é que seja tem cada for, mês. Seja como for, no episódio 100. Então vou fazer 4 semanas, portanto. Yeah, vai ser a semana inteira para comemorar. Começamos logo na segunda-feira, terça, quarta, depois lançamos o episódio na quinta. Vai ser a loucura. Acho que sim. Espero bem, mas pronto, adiante. Agora, fora de brincadeiras e falando em segunda-feira, como é que foi a tua semana, Diogo? Olha, a minha semana foi bastante interessante. Estive aqui a brincar ainda com o gateway da AngleSolid. Fiquei com... Lembram-se, se ouviram o episódio passado, de eu falar de uns problemas que tive com o gateway. Fiquei com o pulga atrás da orelha, pá, e ainda antes de mandar um mail a pedir ajuda à AngleSolid, como eu disse que iria fazer, sim, acabei por olhar para aquilo mais uma vez e então descobri que a fonte do meu problema na configuração do Wi-Fi era que havia lá dois parâmetros de configuração residuais que provavelmente teriam sido necessários anteriormente nas versões mais recentes do OSTAPD ou do kernel, não sei, não tenho a certeza. Em vez de serem configurações que ele quer e gosta, são configurações que ele rejeita. E então ele não consegue fazer o setup em modo AP da interface do Wi-Fi. E então eu comentei essas duas configurações e arranquei o OSTAPD e, por magia, papá, tudo a funcionar. Mas isso em que versão, desculpa? Nas mais recentes, que estão no 16.04. Portanto, é bom. Aquilo deve ter sido... Eu não reportei bug, mas fiz um pull request no repositório do Bitbucket do Gateway. Não vi se já foi, se alguém olhou para aquilo, por acaso não olha para isso, mas fiz lá, está lá feito desde terça ou quarta, coisa assim de género. Eu vou amanhã, hoje não, que isso é trabalho, pá. Eu por acaso já estive a trabalhar hoje, mas hoje não, felizmente não me quero alongar muito, mas não quero ir espreitar, mas amanhã vou espreitar e vou chatear o meu colega que há de, se tudo correr bem, dar resposta a isso. Sobre então, se já olhou para aquilo ou não. Podes alertar então para o outro pull request também que eu fiz, porque havia outro erro. A definição de rede na interface do Wi-Fi, acho que era do Wi-Fi, já não tenho certeza, que estava num dos ficheiros de configuração do gateway, também estava errada. Estava a apontar para uma rede diferente, e quando era gerada a configuração do ISCP, DHCPD, ele acabava por gerar uma configuração em que a netmask não batia certo com a rede, e então o DHCPD não arrancava e portanto não havia DHCP. A mim, eu acho que aquilo deve ter sido ou um typo a escrever aquilo ou a apagar qualquer coisa de uma outra configuração anterior que foi reaproveitada, porque aquilo estava lá escrito 25, provavelmente aquilo devia ter sido 255 ou coisa assim de género, e então corrigi isso e ficou também a funcionar perfeitamente. Maravilha, parece-me bem. O que é que falta? Que não estava, que não faz parte da configuração do OP, é WPA. Portanto, é o meu próximo desafio, é configurar o setup do WPA, que algo que também já não faço há bastante tempo. Mas qual é que era a segurança típica do quando fazes AP? Ele, fica conforme aberto. Como ele está agora, fica aberto. Portanto, o meu passo seguinte é fazer o setup do WPA, não deve ser muito difícil, mas ainda não tive a oportunidade de fazer, porque entretanto tive a fazer outras coisas, mas já lá vou. E tive a pensar um bocadinho sobre isto do gateway, pá, e tenho aí uma visão do que era para mim o gateway ideal. Ele teria de ter 4 interfaces Ethernet. Uma delas era utilizada só pelo host OS para fazer gestão, era uma interface de gestão. Okay? Sim, sim, habitual. Mas e depois havia LXD, aliás, configurado com o Mac VLAN, agarrado às outras interfaces todas. Ok. E em cima haveria uma imagem do Ubuntu, ou Ubuntu Touch, ou OpenWRT, a gerir tudo que era os patches do gateway. Certo. Porque e 4 interfaces? Quatro interfaces. Explicaste. Uma era interface, outra era o downlink, e os outros dois, como neste, são dois uplinks. Aliás, é o contrário. Dois downlinks. Percebi, porque ele tem. Porque pode estar um em baixo e assim o outro sobe. Porque a ideia provavelmente é ter mais do que um fornecedor de acesso à internet, e ele vê qual quer utilizar de acordo com as suas necessidades. E outro é o downlink. Portanto, essas são as outras três interfaces Ethernet. Ok. Acho outra que o coisa problema é quando tu começas a subir o número de interfaces, é que o hardware começa a disparar nos preços também. Ah, isso acredito que sim. Aquele tipo de hardware. Isso acredito que sim. Eu andei a ver. Este aqui não tenho, honestamente. Agora estás-me a dar vontade de olhar para aquilo, sendo que já tenho tanta coisa para olhar, que olhar por olhar vou confiar nas tuas opiniões. Uhum. Mas estás-me a deixar com vontade de sacar uma do escritório. Não sei bem quando é que vou voltar ao escritório, mas de sacar uma do escritório e trazer para casa para brincar um bocadinho, pelo menos para conhecer, porque neste momento estás-me a dar novidades, porque não é de todo okay. O meu trabalho, as minhas funções. Sim, sim. E o pouco que eu sei da Gateway são conversas que eu vou apanhando cruzadas, portanto não tenho a mínima opinião, nem positiva nem negativa, nem tenho qualquer feedback para te dar de válido em relação aos teus problemas. Eu, portanto, lamento, desculpa Diogo, gostava de conseguir ajudar mais, mas não consigo. Mas fiquei com, agora deixaste-me curioso porque apontaste três ou quatro situações que eu acho estranho todas juntas não estarem a funcionar, porque nós, só para teres uma ideia, nós temos gateways dessas que seguem por correio em envelopes, em caixas fechadas, e que servem para... Posso dizer que já seguiram para meio planeta, em termos de espectro, já seguiram. Sim. Para a direita, calhar, para muito longe, e para a esquerda, outra... para muito longe também, e chegam lá e simplesmente funcionam. Pá, e acho muito difícil aquilo estar a funcionar um Wi-Fi sem qualquer tipo de segurança. Acho mesmo muito difícil. Pode acontecer que tenham outro repositório que não o do Bitbucket que está na internet e que tenha estes problemas todos resolvidos. Ok. Mas deixaste-me com o pulgar atrás da orelha. Olha, que eu amanhã, às primeiras horas da manhã, vou logo começar a fazer 3 ou 4 perguntas a quem direito, para ver se me conseguem explicar um bocadinho do que é que se passa, porque deixaste-me mesmo curioso. E o que é que falta ainda? Power over Ethernet. Isso para um interface com 4 dispositivos e com... Epá! É que aquilo, o hardware daquilo, não sei se tu abriste alguma já. Ainda não abri. Aquilo é mais ou menos como os nukes que tu tens, não é? Uma coisa muito diferente. Sim. Aquilo leva MSATAs, consegues pôr lá um SATA, se não me engano, consegues pôr lá... Não sei se consegues aumentar a RAM diretamente, mas aquilo traz... Sim, mas é um PC específico. Sim, estás-me a dizer coisas interessantes, porque... Isso foi... Teres assim um bom disco rígido. Yeah. Pensa nisso. Eu isso ainda poderia pôr um LXD a correr e fazer mesmo isto. Desta maneira. Até porque ele tem dois interfaces USB, USB 3, e isso significa que podes pôr lá pelo menos uma interface Ethernet em cima do USB. agora perdi-me no raciocínio. Mas acredito em ti, Diogo. E ficas com mais um porte de Ethernet, que era o que falta. Ele okay. tem três. Sim. Aquele que eu disse seria o quarto em USB. Ah, ok, sim, sim. Em cima do buzz USB. Perfeitamente. Aliás, já fizemos, foi... Aliás, está lá, eu vi nas configurações que aquilo, alguém pensou nisso. Ok? Acho que há comentários e tudo sobre isso. Nas eu configurações. Penso que, do pouco que eu sei, é como te digo, eu sou uma miséria a falar sobre isso, mas do pouco que eu sei, eu penso que já foram usados, foi interface Wi-Fi, nos portos USB. Se pois, não me engano. Talvez, porque a outra coisa que eu tentei fazer e não consegui foi pôr STA e AP ao mesmo tempo e não consegui. Mas olha, é fixe, é bom ser. E é como te digo, abre aquilo, vê que aquilo tem lá uma slot para acho que é MSATA. E podes pôr lá storage, basicamente, e podes fazer coisas giras com aquilo. Eu meto, se aquilo der para correr LXD. Vou fazer brincadeiras engraçadas. Porque um dos objetivos que eu lembro dessa conversa, né? Um dos objetivos era fazer, lá está, era não correr as coisas como WRT ou coisa parecida, porque para tu poderes ter exatamente essa flexibilidade de usares o Ubuntu, que é um sistema que tu conheces, com o qual estás à vontade, e poderes fazer, pá, tratá-lo como o Ubuntu que é, basicamente é isso. Sim, sim. E isso para pessoas como nós é excelente, e para pessoas que são realmente técnicas e querem ter uma gestão mais flexível dos seus dispositivos. Mas poderes pôr um OpenWRT lá torna um produto para um consumidor em geral, não é? Eu acho que sim. Yeah. E mesmo com o Ubuntu Core ou com pá, outra coisa qualquer, dá para fazer coisas muito engraçadas. Sim, o Ubuntu Core é um bocadinho mais limitado, mas ainda assim para este tipo de contexto. Mas ainda assim dá para fazer muita coisa. Não é assim tão limitado, porque eu estive a olhar para os snaps que há da própria Canonical que há para isto, e dá para fazer coisas engraçadas com os snaps que eles criaram. E a documentação do próprio Ubuntu Core e do daquele snap que eu te falei na semana passada, o Wi-Fi AP, dá para fazer coisas muito, muito, muito engraçadas. Então, mas vamos lá ao que interessa. Tu neste momento estás pendurado na tua rede recém-configurada ou ainda estás só a fazer testes e a fazer experiências? Sim, não estou com o Wi-Fi, porque eu não quero um Wi-Fi aberto, mas tenho o gateway está a ser usado. O gateway está a ser usado e ligado a ele está então o AP da Unify, que está a dar o Wi-Fi com WPA para a casa toda. Ok, neste momento estás então por Wi-Fi, por um Unify agarrado à gateway da Anko Solid, é isso? Uhum. Fixe. Nota-se logo a diferença na qualidade da ligação, meu caro. Está completamente diferente. Hoje, por acaso, está bastante bom, mas tive dias que estive aí bastante mal. mas sim, o setup da Unify também foi engraçado, porque aparentemente eles tinham uma versão de firmware que estava a apontar, se calhar não era bem a apontar, se calhar era um certificado, como é que eu ia explicar isto? Ele ao tentar ir buscar ao site da Unify a versão mais recente do firmware, sim, ele queixava-se da validação do certificado. Okay. E cheira-me que ele tinha o seu firmware à espera de utilizar uma cifra mais antiga, provavelmente porque teve parado muito tempo e ainda tinha uma versão bastante antiga. É que eu nunca tive esse problema. Eu uso Unify há muito tempo, aliás. Sim, sim, sim, aqui sobre sim. isso. Mas nunca tive esse problema. Mas provavelmente se tivesse estado sempre a atualizar o firmware, isso não deveria ter acontecido. E de certeza quando vieres agora com dispositivos novos também não acontece, certeza. Então o que é que aconteceu? Deu-me algum trabalho, porque eu tive, pá, aquilo começava a atualizar e pá, e parava ali e teve a noite toda a tentar atualizar. Yeah. Eu, epá, às tantas chateei-me, liguei-me por SSH ao dispositivo, porque temos essa possibilidade. E pus-me a olhar e experimentar os comandos, aprender um bocadinho sobre a interface daquilo. E epá, isto tem um comando para atualizar. Tentei atualizar e dá-me aquela resposta: deixa de tirar o S. Tirei o S, atualizou. Ai, ai. Mas pronto, tudo bem, está a funcionar, é o que interessa. E mais, Diogo? pá, hoje, mais hoje ainda. Hoje és tu, pá, estás aí. Hoje, estás hoje sou eu, hoje estou aqui há um quarto de hora a falar, já se calhar até mais, nem reparei, pá. Ah, já 17 minutos. O tempo é nosso. Olha, além disso, andei a brincar com fazer builds de Super Tux Kart Racer sem interface gráfica para poder utilizar como um servidor de Super Tux Kart na internet. E isto tem a ver com uma conversa que vamos ter lá mais para o fim do episódio, penso eu. Vamos ver se há tempo, não é? Espero que sim, a gente cria tempo. A gente faz aqui uma magia qualquer. Pá, e foi engraçado, o Carlos da Anglo Solid, penso que ele é teu colega, não é? Sim, sim, sim, acho que é tal. É ouvinte assim, ele ouve, ou pelo menos diz que ouve sempre, não sei se... Ok, ótimo. Olha, espero bem, Carlos, que obrigado. Se ele não ouvir sempre, é ele que perde, não é? Portanto, espero que ele tenha noção disso. Ele apontou-me para a documentação e com essa documentação funcionou tudo praticamente a primeira. A única coisa que eu tive que aprender foi que para fazer certos aspectos da gestão do servidor é preciso instalar mais um pacote, mas tirando isso saiu tudo à primeira e ficou a funcionar. Já temos o servidor lá, está online. Já experimentei, o nosso amigo Mário Schwabeck já experimentou comigo. Nós não acabámos a corrida. Pá, fizeram um coito interrompido. Mais ou menos. Foi isso. Agora, mais sobre este ambiente. Sim. Pá, outra coisa que eu tenho para dizer é que estou a experimentar o VS Code 1 para fazer a edição do Markdown das notas de episódio. E que tu tal? Também já usas o VS Code. Epá, Gosto, não, assim, não é nada surreal, assim, do outro mundo, não, nem assim, mas funciona bem e é o que se quer. Funciona, pá, é como te digo. Eu uso, aliás, neste momento é aquilo que eu uso em exclusivo. Tinha uma chatice que era, eu usava já há algum tempo para trabalhar. E pá, isto é uma coisa que para mim é ótima, porque eu, como não sou grande especialista do Git, ajudou-me bastante a fazer uma série de coisas a interagir com os repositórios. Para um gajo seco como eu, isto poupou-me aqui alguma barreira, sendo que para coisas mais específicas, pelo menos aqui acho mais complexo, mas ajuda-me para tarefas mais corriqueiras do dia-a-dia, funciona bem. O meu único problema com o VS Code era quando tu abres aquele fecheiro de texto que não é de nenhum repositório, não é de nenhum projeto, não é de nenhuma pasta específica, e se tiveres o VS Code aberto, ele vai abrir-te no meio dos outros ficheiros do projeto que estás a trabalhar, e isso pode ser de alguma maneira chato. Por isso eu usava, durante muito tempo, aquilo que eu usava era, para esses ficheiros avulsos, eu usava o editor de texto que vem habitualmente com a distribuição, pá, o Kwrite, o Gedit, um qualquer, não sou esquisito. Mas depois comecei a explorar um bocadinho melhor e percebi que tu tens aqui opções no VS Code de, por exemplo, quando abres o VS Code, ele abre sempre limpo, abre sempre sem estar em nenhum sítio em particular, não há qualquer tipo de pré-configuração. Depois comecei aqui também a esmiuçar as configurações específicas de workspaces e de folders e de tabulações e neste momento tenho a coisa a funcionar já a meu favor e já não abro outros editores de texto. Portanto, neste momento consegui usar o VS Code e consegui isolá-lo mais coisa, menos coisa. Há uma outra altura em que a coisa até pode misturar um bocadinho, mas eu consigo perfeitamente controlar isso e tenho trabalhado, eu diria que praticamente em exclusivo 98, 99% da minha edição de texto, seja qual for a natureza do texto, é feita no VS Code. Por acaso não, estou a mentir, porque eu tenho há muita coisa que faço do lado de lá e aí faço no Vim, mas pronto, mas quando falo desktop, eu diria que 90 e muitos, quase 100% da edição de texto que faço é com o Codium. Muito bem, além de editar ficheiros com o VS Codium, o que é que fizeste esta semana, Tiago? Para isso chama-se trabalho, pronto, isso é o meu dia de trabalho normal, a minha semana de trabalho, isso não tem muita história. E parte das coisas nem eu quero falar também, até porque posso aqui estar a revelar alguns pormenores que se calhar não ficaria bem estar a fazê-lo, pelo menos por esta via. Mas não, olha, tive a fazer... Esta semana foi uma semana complicada. eu não me quero alongar muito porque tenho falado belos bocados sobre impressão 3D, mas continuo aqui na minha guerra com as impressões 3D. Notei uma diferença grande naquilo que era, que são os pedidos de material. Tipicamente nós fazemos, eu digo nós, os voluntários que estão a imprimir coisas, uhum, nas suas impressoras para oferecer ou para doar ou para, alguns até se calhar para vender, não sei, portanto eu não tenho nada contra isso, cada um faz o que quiser com a sua impressora, mas tipicamente fazemos três coisas, ou seja, são as armações, os suportes das viseiras, umas fitas para alargar, para aliviar os elásticos das máscaras, porque quem anda de máscara durante 6, 7, 8 horas fica, uhum, normalmente com as orelhas assadas dos elásticos, e então há umas pecinhas, pá, uma coisa estupidamente simples e que permite aliviar essa fricção. E uma coisa que é extremamente demorada, que são os clamps, que são umas pinças para... Eu não sou médico, portanto não faço puta ideia especificamente para que aquilo serve, mas basicamente acho que é para entubar e desentubar as pessoas. Existe uma peça que nós podemos imprimir também. Qual é o problema? Para aquilo ter a rigidez para ser usável, tem, uhum, que ter uma consistência bastante forte, tem que ter uma espessura, tem que ter... Há certas características, tem que ser impressa, uhum, numa qualidade de detalhe muito, muito minuciosa, e então aquilo é um processo extremamente demorado. Eu optei por estar esta semana então a fazer algumas dessas peças, são os clamps, que demoram bastante tempo, e um bocado a pensar que se alguém de repente te pedir 5, tu vais demorar muitas horas a fazer esses 5, portanto se eu tiver os 5 já feitos, a coisa anda. E desde que se começaram a sugerir o uso de máscara, não é o uso de máscara obrigatório, mas a reforçar o uso de máscara, uhum, com maior frequência, vamos chamar assim, comecei a sentir que as pessoas já têm menos necessidade das viseiras, o que eu sinto isso como um bom sinal, é sinal que já... O meu desejo é que eu não seja preciso fazer mais nada, porque é sinal que as coisas estão, que as lacunas estão suprimidas. Certo. Quando as pessoas pedem as tais fitas para as máscaras, significa não só que há mais pessoas a usar máscara, mas que há menos pessoas a precisarem que nós façamos viseiras, o que é fixe, acho eu, pelo menos, uhum, a minha abordagem é um bocado aí. Portanto, tenho andado entre calibrar a minha Ender 3, que deu-me água pela barba esta semana, e fazer fitas, eu chamo-lhe fitas, mas é tal suporte para as máscaras, uhum, é aquilo que nós temos na nossa folha das encomendas, aqui a malta do concelho, os voluntários do concelho têm isso identificado como fitas, então tenho estado a fazer inúmeras fitas para muitos hospitais e para montes de gente que habitualmente tem que as usar. Agora, tenho uma coisa que me dá muita satisfação, e isto diretamente relacionado com, e mais também a pensar para quem segue, ou para quem segue o podcast, mas para quem segue também e é assíduo na comunidade do mundo de Portugal, que era uma coisa que me andava a incomodar há algum tempo, que era a quantidade de caixas, caixotes, caixetas, saquinhos, tralhinhas que eu tinha espalhadas pela minha casa. Eu nunca me opus, até porque felizmente tenho condições para isso, para guardar, vamos lhe chamar, o stock, não sei se é o stock, se é o... Sim. Mas pronto, não é o economante também, mas pronto, mas a tralha, mas no sentido carinhoso da comunidade do Ubuntu, e estamos a falar de coisas que já fizemos, coisas que sobraram da Ubucon, sinalética que nós guardámos e que não faz sentido, uhum, estar para o lixo, até por razões de recordação, portanto não me passaria pela cabeça deitar fora o material que nós usámos, por exemplo, na Ubucon, porque foi um momento muito especial para muitos de nós, e certamente que eu preferia oferecer isso a alguém do que deitar para o lixo, e então tenho, uhum, aquilo tudo guardado, mas um bocado espalhado, e nesta semana aquilo que eu fiz foi... imprimir umas prateleiras. Imprimir, sim, umas prateleiras. Foi imprimir umas prateleiras, não porque iria estar muito tempo a imprimir prateleiras, mas basicamente aquilo que eu fiz foi uma coisa mais simples. Tentei, e fazendo aqui também meia-culpa, tentei comprar numa loja nacional, apesar de aquilo ser uma multinacional, mas tentei comprar numa loja nacional um armário para armazenar todo aquele material. Tralhas? Qual foi o problema? Eu queria comprar um armário que me custava pouco mais de 100 euros e essa loja quis que eu pagasse quase 30 euros de custo de envio. talvez não seja exagerado se nós pensarmos no custo que é uma transportadora, mas nos tempos que correm, estar a pagar por um envio nacional e numa altura em que muita gente está a fazer compras online e que os transportes podem ser conciliados, estar a pagar 30 euros por um produto que custa 100, portanto pagar 130 euros foi uma coisa que a mim me custou um pouco. Tentei a segunda, isto estou aqui a tentar redimir-me em linha para que as pessoas consigam perceber e não me crucifiquem sobre a solução final que eu encontrei, mas tentei uma segunda hipótese que foi levantar em loja, okay? Portanto, tirando o fim de semana da Páscoa, nós podemos dentro do concelho deslocar-nos e a loja em causa tem de facto pelo menos um ponto no concelho onde eu resido. Qual foi o problema? Quando eu tentei escolher a opção de recolha em loja, só me davam três opções e as três no Algarve. Para quem é mais distraído, eu não moro no Algarve, nem moro perto do Algarve, portanto seria um transtorno muito grande para mim ir levantar o Algarve. Seria um transtorno menor pagar 30 euros pelos portos, mas ainda assim desajustado. Então o que é que eu fiz? Abri o site da Amazon e comprei na Amazon, em vez de um armário 2, poupei cerca de 20 euros e não paguei portos. Portanto, por 90 e qualquer coisa euros, comprei dois armários. Não são bem iguais àqueles que eu queria, portanto, àqueles que eu achava que eram adequados, mas cumprem perfeitamente. Isto para resumir a história, portanto, comprei na Amazon, foi ótimo, porque em 3 dias, 2 dias, os armários foram entregues, depois ficaram na garagem, como fica tudo o que entra cá em casa, durante 2 ou 3 dias a respirar, basicamente. E então no fim de semana, portanto ontem, tivemos então a montar os armários. Felizmente tenho duas filhas que me ajudam bastante, e para quem tem filhos sabe o que é que eu estou a falar. E então está tudo montado, neste momento está tudo arrumado, tenho estado a encontrar coisas e agora que tenho um sítio para arrumar tudo o que é específico, tenho estado a encontrar ainda coisas e cheira-me que durante mais uma ou duas semanas vou continuar a encontrar coisas perdidas aqui e ali, numa gaveta, numa prateleira, num armário, numa caixa, mas descobri que temos mesmo muito, muito material e ainda não falámos sobre isso nós enquanto concelho, mas temos que arranjar forma de começar a escoar isso, pá. Temos que fazer um passatempo, uhum. Na internet chama-se giveaway, não é? Temos que fazer um giveaway ou uma treta qualquer com o nome em português de preferência, mas temos que arranjar uma maneira de escoar, até porque aquele material num armário é muito infeliz, é altamente infeliz, e se tiver na mão de pessoas que lhe possam dar bom uso e que apreciem, será certamente mais feliz o material, okay, e as pessoas que o utilizam. Exatamente. Estamos a falar de, e já agora para também as pessoas perceberem, estamos a falar de aquelas fitas de pôr ao pescoço, muito bonitas, cor de laranja, que dizem Ubuntu. Bonés. Estamos a falar de bonés, estamos a falar de CDs ainda, CDs da versão 12.4 e 14.4. Devem ser DVDs, DVD, sim, discos. Vou-lhe chamar discos porque não sei exatamente o que são. Discos da versão 12.4 e 14.4, quando ainda se faziam discos, quando todas a Canonical ainda fazia discos. Todas ainda suportadas com o Extended Support pago da Canonical. Portanto... A 14, sim, a 12, não sei. A 12 também, a 12 também. A 12 também. Pronto. Eu normalmente, os últimos que dei desses discos já foi como recordação, fiz a ressalva do estilo, olha, está aqui este disco, já existe uma versão mais recente, mas é uma boa recordação para poderes ficar. Mas pronto, estamos a falar também de pins, muitos pins, nós fizemos pins para o Ubucon, temos pins também da própria comunidade, uhum, temos alguns autocolantes também, portanto, há uma série de coisas que nós podemos e temos que arranjar uma forma gira e divertida. Eu tenho umas ideias, pá, depois a gente discute isso. Sim, por mim tudo bem. Olha, sabes o que é que já está montado? Não. Aparentemente o Ubuntu 20.04, pá, que já está em final freeze. Sim, ou seja, agora já é só correção de bugs assim que sejam showstoppers, e ainda há um par deles, mas nada assim muito, muito, muito grave. Quando nos estiverem a ouvir, já, além de já estarmos no final freeze, esses bugs já devem estar corrigidos. E hoje foi lançada a versão final. Hoje não é o dia em que estamos a gravar, hoje é o dia exatamente em que vocês estão a ouvir, exatamente. Exatamente. Este dia 23. E temos uma lista interessante de features do 2604. Uma coisa que nós falámos aqui muito, é a minha preferida. O suporte para WireGuard, exatamente. que vai ser backported para o kernel 5.4, que é o que vem com o Ubuntu 20.04. Também interessante o suporte para ZFS on root, que nós já aqui falámos num episódio da forma como isto pode ser utilizado para ajudar a gerir atualizações de forma bastante atómica. Também há a compressão LZ4 para o Unit RAM FS. Esta compressão é também aquela utilizada para os snaps, e o que isto vai fazer é acelerar o boot do sistema operativo. Ok. Agora, eu não sei se já te disse, e tem a ver com o que vais falar a seguir. Uhum. Eu contei-te que tive a instalar uma versão beta da 20.04, um desktop. Sim. Okay. Para testar uns discos, não foi? Muito bonito, exatamente. Fazer um benchmark. Muito bonito, pá. Muito bonito mesmo. Eu gostei imenso. Porque outra das funcionalidades que temos agora é um splash screen que, com imagem do logotipo do OEM e com o logotipo do Ubuntu também, para termos um boot flicker free. Também temos um novo ecrã de login mais bonito, mais fácil de utilizar, diria eu, para, pelo menos para quem nunca viu o Ubuntu e o GNOME à frente. Uhum. O Yaru, tá, o tema está refinado e tem uma variante dark espetacular. Eu adoro, estou convertido. Sim. Ainda há ali umas coisas mais para limar no Yaru dark, mas está muito fixe. Já tens isso instalado em alguns dos teus computadores? Tenho. O computador principal cá de casa está a correr 20.04 já desde antes da beta até. Uhum. Também a ativação simplificada do fractional scaling nas preferências do ecrã. Vocês vão lá, carregam num botão e o fractional scaling fica ativado, e vocês depois com um slider conseguem ajustar o quanto é que vocês querem de escalonamento dos gráficos, embora não seja tão não haja tantas opções de fracionamento como no Unity, já permite algum escalonamento mais flexível são do que sempre mais programa. Do que as do KDE, pá, que é uma coisa que eu não consigo perceber. Diz? São sempre mais do que as do KDE. Epá, não sei, o KDE também tem, mas eu nunca experimentei, para ser honesto. Não tem não. Ou se tem, diz-me onde é que está, porque eu quero tem, usar tem. Isso, pá. Tem. Então manda-me um pelo link no 20.04, pelo menos no 20.04 tem, que eu tive a testar a imagem. Só se for no 20.04. E o Union, e o KDN também deve ter, porque recebe as features antes de todos os outros. Pá, eu estive a testar e olhei para lá e eu tive outros problemas com a imagem do Ubuntu, mas... Sim. Mas vi que estava lá essa funcionalidade, honestamente não experimentei. Okay. Outra funcionalidade é o Do Not Disturb, ou seja, vocês podem desativar as notificações do desktop e não serem incomodados por elas enquanto estiverem isso ativo, porque na minha opinião ainda precisa de mais refinamento, porque vocês podem querer que ele automaticamente ative isso de hora X à hora Y, ou enquanto acontece alguma coisa no desktop, ou querer ativar ou desativar para a aplicação X ou Y. Portanto, acho que aqui há ainda algum ponto de melhoramento no Not Disturb, mas é fixe que já haja a funcionalidade, pelo menos na sua natureza mais básica. Uhum. E depois, claro, toda a gente diz que o GNOME está bastante mais rápido. Já experimentaste, Tiago? Achas que o GNOME está mais rápido? Ah, não tenho tempo de comparação, porque isso basicamente o que podes fazer é fazes o mesmo que fazes habitualmente, dás-lhe uhum. traquejo e então depois é que tiras a conclusão ao fim de uma hora ou duas. Não é rapidamente, até porque numa sessão live é sempre ingrato estares a fazer comparações. Verdade. Portanto, não tenho opinião. Eu trabalho com KDE diariamente. Os meus computadores cá em casa estão KDE também, portanto não tenho. E uma coisa que eu posso falar já é: vi que estava muito mais bonito, muito mais apelativo. Eu fiquei encantado com aquilo que vi. Em termos de desempenho, não tenho opinião, até porque aquilo que eu instalei foi numa máquina virtual, numa vCloud do uhum. VMware, portanto super específico, portanto não tenho a mínima opinião sobre isso. Ok, pronto, olha, te suponho que também não tenho experimentado ainda o Mir 1.8.0. Não. Pois, que também esteve a trabalhar no suporte para IDPI, isto de fazer escalar as janelas para os tamanhos certos, nas resoluções muito altas, claro que o fractional scaling, todo esse aspecto, e, porque isto foi lançado também há relativamente pouco tempo. Eles tiveram a trabalhar nisto e tiveram também a trabalhar na portabilidade do MIR para outras distribuições, em específico o Fedora e o Arch. Portanto, aqui o MIR continua na sua marcha imparável para ser a melhor implementação do Wayland para Linux. Ok. Entretanto, olha, deixa-me aqui já fazer uma chamada de atenção para os patronos que estão a ouvir e que estranhamente hoje estão-se a queixar que o streaming está com alguns cortes. Não sei o que é que possa estar a acontecer. Uma não pena. Não sei se vou mexer muito, porque às vezes quanto mais se mexe, pior. Mas lamento. Lamento, não queria de todo que isso tivesse a acontecer. Até porque o vídeo entre nós está muito bom até. Sim, portanto é estranho e eu estou aqui à volta a olhar, a tentar perceber o que é que possa estar a acontecer e não estou a ver nenhuma razão para isso, mas pronto, eu vou tentar aqui dentro do possível corrigir um ou outro aspecto, mas não há muito mais a fazer, portanto lamento às pessoas que nos estão a ouvir e que se estão a queixar, estou a falar aqui especificamente, pelo menos quem está a assinar, o Pedro e o André, que tiraram, olá André, olá Pedro, antes de mais, vou tentar aqui fazer alguma coisa, deixa-me só ver, mas pronto. Diogo, mas continua, que eu vou fazer aqui, alguma magia. E claro que ainda há mais notícias também, porque isto é uma semana em que ou houve release há pouco tempo, ou vai haver release, ou haverá release pouco tempo depois, e é que haverá pouco tempo depois, é a OTA 12 do Ubuntu Touch. Neste momento já há o call for testing, ou seja, o pedido de ajuda para fazer testes. Exato. Este foi feito um post no blog, que inclui também uma lista de novidades, o que é que há de novo, o upgrade do MIR, que nós acabamos de falar, vocês repararam que estava no 1.8, o release mais recente, portanto o Ubuntu Touch estava no 0.24, uma release de 2015. Ainda não fomos para 1.8, porque ainda não conseguimos apanhar a cadência da equipa do MIR, e eles já estão a trabalhar em coisas que a gente ainda não suporta a nível do OS, mas avançámos para a MIR para 1.2, que é uma release de maio de 2019, portanto não é assim muito, muito, muito antiga. Além disso, fizemos o upgrade do ambiente desktop Lomiri, que anteriormente se chamava Unity 8, que foi finalmente para uma das últimas versões que foi lançada pela Canonical, apesar de nunca ter sido incluído nem no Ubuntu, nem no Ubuntu Touch. A maior diferença que vocês vão notar nesta versão do Lomiri é que ao fim dos scopes, que é aquilo que era, afinal de contas, uma espécie de home screen alternável entre... parecido também com o que há no Android até, mas que, além de ter a lista de aplicações, tinha também informações sobre os vossos contactos, sobre serviços como o Yelp, a meteorologia... E tudo o que vocês quisessem fazer de consumir dados de serviços online, podiam ter um scope para cada uma dessas coisas, ou para várias delas em simultâneo. E agora isso desapareceu, e para aceder às aplicações passamos a ter uma coisa chamada o App Drawer, a gaveta de aplicações, que podemos obter carregando no ícone do Ubuntu Touch ou do Ubuntu, dependendo de qual edição do Ubuntu Touch tiverem, e faz aparecer a gaveta, ou então arrastando o dedo da esquerda para a direita da borda do ecrã, arrastando como aliás, como tudo no Ubuntu Touch, é sempre tudo com gestos. Exatamente. Esta vai ser a maior diferença que vocês vão notar. É possível também que notem que nos dispositivos mais recentes ele esteja com uma maior performance. Nos mais antigos eu não noto diferença, mas está uma release muito, muito, muito engraçada. Se quiserem ajudar nos testes, claro, podem ajudar. Há um projeto no GitHub dedicado ao QA da Dota 12. Vão poder encontrar um link para isso nos links do nosso episódio e também detalhes de como podem ajudar a fazer os testes. E claro, também há um post no fórum do WePorts em que se discute a realização dos testes e coisas desses aspectos relacionados que vocês podem ter dúvidas e podem trocar opiniões com outros membros da comunidade que podem ajudar-vos. Claro que para fazer estes testes têm que colocar o dispositivo no canal de Release Candidate, porque ainda não está lançado a versão e final, e por isso tem que estar no canal de Release Candidate. Olha, ai, Diogo, deixa-me só fazer aqui uma referência que o André está aqui a dizer que provavelmente os problemas com o streaming estão relacionados com o teu GNOME. Não sei se queres comentar esta afirmação. O meu GNOME, duvido muito, não estou a ver nenhuma razão para isso, porque é o mesmo GNOME de sempre, com o que eu utilizei em todos os outros streamings e que ainda nem sequer é o 20.04, portanto, eu ainda estou no 18.04. Pois olha, não sei, mas olha que o André raramente se engana nestas coisas, portanto, provavelmente ele sabe coisas que tu não sabes. Sobre o meu GNOME? Pois não sei. Isso é muito esquisito. Sobre coisas do modo geral. Tenho dúvidas. Mas pronto, olha, e acho que é um momento adequado para falarmos então daquilo que nós não falamos no início do episódio, mas que podemos falar então agora. Acho que vou-te dar a palavra para isso. Sim, olha, tínhamos algumas dúvidas sobre o que é que iríamos fazer este mês sobre o encontro habitual mensal da Comunidade Ubuntu de Portugal. Foram pensadas várias soluções. Aquela que foi a mais lógica, vamos lhe dizer assim, pelo menos a primeira, porque não sabemos muito durante quanto tempo mais nós vamos ter que fazer este tipo de atividades e de encontros menos convencionais. Mas aquela que nos pareceu mais lógica foi uma coisa que está, se tudo correr bem, deve estar a acontecer mais ou menos neste momento, no momento em que as pessoas estarão a ouvir este episódio, que é um torneio de Super Tuxcart organizado pela comunidade do Ubuntu Portugal, mas essencialmente é organizado por ti, Diogo, portanto que és o grande embaixador do Super Tuxcart e jogas, só não jogas na banheira, porque nem sequer é seguro, mas de resto jogas em todo o lado que podes e mais algum. E sim, de vez sempre, em quando não estás, ele é de jogar neste momento, vocês não conseguem ver as minhas mãos. Estás a convidar pessoas para jogarem contigo ao Super Tuxcart online. Portanto, e a ideia será, eu digo será porque nós estamos agora isto ao domingo, mas a ideia vai ser passarmos um serão a jogar Super Tuxcart uns contra os outros, cada um confinado à sua maneira, no seu sítio, mas a ideia passará um bocado por isso, sendo que provavelmente terá uma sala de conversa e terá uma sala de jogo, de forma que tu, acho eu, já tens resposta para nos dar, pelo menos não demasiado específica, mas pelo menos daquilo que tu podes. Portanto, não sei se queres avançar com alguma coisa e quais foram os passos que tu já fizeste para poderes concretizar esta ideia. Eu fiz o setup do servidor, ele tem um chat na sala de espera incluído. Portanto, há uma sala de espera que nós, quando nos ligamos ao servidor, vamos parar até que se inicie a corrida, e lá podemos falar nesse chat. Além disso, eu vou trabalhar também numa forma de ter outra forma de conversa, que ainda não, essa parte ainda não está feita, e a ideia é também sequer tentarmos fazer o streaming de corrida. E streaming via Jitsi, se calhar. Mas isso é a parte que ainda me falta trabalhar, porque o servidor está a correr, está a funcionar, está online. Não digo o endereço agora, que é para não darem um servidor, mas quem participar vai saber. Vamos explicar antes disso como instalar o Super Tux Racer, que podem instalar em Ubuntu ou noutra distribuição qualquer de Linux, ou em Android, ou em Mac, ou em Windows. Portanto, portanto são poucas as vossas razões para não participarem e virem brincar connosco e celebrar a release do Ubuntu 20.04, ou então apenas mostrarem o quanto bons vocês são a jogar Super Tux Kart. É isso, vamos ver. Portanto, isto é preciso alguma inscrição, algum pagamento, alguma burocracia? Epá, não, eu acho que não, acho que é só aparecerem e virem, pá. Eu estou a dizer isto porque eu cheiro-me que isto vai ser apenas o primeiro torneio online, o primeiro de vários. Uhum. Portanto, e provavelmente aquilo que a gente vai fazer no primeiro será depois aplicado e será replicado nos seguintes. Epá, eu não estou a ver nenhuma razão para haverem pagamentos. Eu gosto, aliás, nem se vier muita gente, pode ser que no segundo a gente cobre. Mas não, para já a primeira dose é sempre de borla, vocês já sabem. E não, apareçam, pá, isto, vamos divulgar a informação de onde e como se vai realizar o evento um bocadinho mais tarde. Aliás, a esta hora que vocês já estão a ouvir, vocês já sabem, mas alguns durante esta semana essa informação vai ser divulgada. E pá, e depois é só aparecerem, pá. Eu acho que é só isso. Não vale a pena estarmos a inventar muitas complicações, até porque garantir que isto funciona tudo bem já vai ser stress suficiente. Ok, espera aí um bocadinho que eu estou aqui a dar uma solução para o nosso problema de streaming. Ok. Portanto, não sei se queres dar aqui mais alguma ressalva ou alguma das tuas dicas. Eventualmente, não. Qual são os Se quiserem experimentar. Se quiser, ah, está ali, ou se tiverem comandos para jogar, comandos de Xbox, ele suporta, também suporta, acho que Xbox pelo menos, não lembro já o que é que ele suporta mais. Se quiserem instalar já, está ali, por exemplo, o Snap, que vai instalar-vos uma versão muito recente, ou a mais recente Super Tux Kart, e com suporte para tudo o que é preciso, e podem... Epá, temos aqui um... estás a ver? Fantástico. Espera aí um bocadinho, que eu não sei se isto vai resultar, mas da forma como está, não está a funcionar muito bem. Nós queremos servir bem os nossos patronos. Uhum. Vamos ver se conseguimos. Pá, então, está a funcionar ou não? Ah, agora sim, temos aqui alguma coisa que diz agora sim. Fixe. E basicamente vai ser isso. Se quiserem, durante a semana instalem e pratiquem um bocadinho para depois viverem se conseguem ganhar aqui ao Pro Gamer, que eu tenho um comando Pro e por isso Pro Gamer. Pelo menos ele dizia Pro na caixa. Era o que eu estava a dizer há bocadinho. Juízo, ele dizia Pro na caixa, portanto. Não se metam com o Constantino, que o Constantino, quando o assunto é Super Tux, ele fica irritado. Pá, e basicamente é isto. Venham divertir-se connosco e na próxima quinta-feira. E é isso. Está bem, parece-me bem. Olha, estamos aqui, eu diria, em aquela reta final calminha, bonita. Uhum. Acho que já encontrei aqui o problema do nosso streaming. Pelo menos parece que melhorou bastante a qualidade. Já aprendi um truque novo também para os próximos episódios, portanto, e comece já para que mandar aquela farpazinha, que é, se ainda não são patronos, estão à espera de quê? Porque e então agora que eu tenho esta nova fórmula e que descobri aqui, portanto, lá está, às vezes a quente encontram-se coisas giras e então encontrei aqui uma fórmula mais gira de fazer um stream um bocadinho mais interativo e com um bocadinho mais de qualidade. Portanto, se ainda não são patronos, façam-se patronos, porque permite-vos ter o poder que nesta altura o André e o Pedro têm, que é exercer pressão sobre nós os dois durante o episódio, para que nós façamos o nosso trabalho de uma forma ainda mais profissional e técnica. Mas pronto, não, fora tretas, se quiserem interagir connosco, sejam patronos, podem ser patronos a partir de um dólar mais IVA, não é? Ou é um dólar? Exatamente, é um dólar. E a partir daí recebem um link mágico para poderem acompanhar os nossos a gravação do episódio. Alguns durante o domingo nós publicamos o link e vocês podem começar a olhar para aí lá à espera que a gente apareça. Vantagens de ser patrono, e além de poderem dizer pataquadas em relação àquilo que nós estamos a falar em tempo real, têm também a hipótese de usufruir de códigos de desconto do Humble Bundle, porque muitas vezes nós falamos aqui dos códigos de desconto que daqui até quinta-feira, quando publicamos, já passaram. Portanto, se vocês assistirem em direto, conseguem fazer ótimos negócios. Isto é um presente envenenado, porque são ótimos negócios que nos podem beneficiar. Portanto, se vocês comprarem com os nossos links, podem beneficiar-nos duas vezes, mas também nós somos dois e eu acho que nós merecemos ser beneficiados duas vezes. E basicamente é isto, pelo menos em relação à patronagem, era o que eu tinha para dizer. patreon.com/podcastdobondeportugal, provavelmente, ou então podcastdobondeportugal.org, e tem lá os links todos. E, e pronto. E sem nos beneficiar, mas para benefício de vocês próprios, também temos os códigos de desconto da LibreTrend e da Slimbook. Com eles podem comprar hardware lindo e feito para correr o Ubuntu e software livre. E nós com isso não ganhamos nada, mas ganham vocês os descontos que podem obter na compra dos produtos deles. Se quiserem ouvir-nos também... Continua, eu estou aqui um bocado ainda no stream, desculpa, Diogo. Faz mal. Mas tu percebeste. Se quiserem ouvir-nos em primeira mão, podem ouvir-nos, além de se comprar Patreon ou patronos, claro, mas se não forem patronos e não tiverem essa possibilidade, obviamente, podem ouvir-nos em direto na Rádio Zero. Na direto? Sim, direito, sim. Em linha. Em linha. Na Rádio Zero, todas as quintas-feiras às 22:03, em radiozero.pt, que é a rádio da Associação de Estudantes do Instituto Superior Técnico. E se quiserem subscrever para não perder nenhum episódio, também podem ir à vossa aplicação de podcasts e procurar por o Podcast Ubuntu Portugal e subscrever, e assim, assim que o episódio for publicado, vocês obtêm e podem descarregá-lo para ouvirem, não diria que a caminho do vosso trabalho, mas entre o vosso escritório e a vossa cozinha após tomarem o pequeno almoço, ou algo assim de género, e eventualmente também a caminho do vosso trabalho quando acabar esta nossa situação. Exatamente. E pronto, e resta-nos se calhar despedir. Se quiserem então, dar feedback, podem também ir ao site e ir a podcastdobondoportugal.org/contacto. Agora, espera aí um bocadinho. Antes de irmos embora, nós temos boneco novo, não é? Para a série de episódios. É verdade. Já me tinha esquecido. Temos o fantástico trabalho da Joana e que vamos estrear neste episódio, certo? Eu estou aqui nervosíssimo. É verdade. Este é o primeiro episódio. Este é o primeiro episódio da série. Diz tu. Fuça, fossa, focal, fecal. Focal, fuça. Focal fuça, tão bom. Mas o boneco é giro, sabes? O bicho é engraçado. Sim, e temos uma brilhante designer ou não sei, desenhadora. Nem sei qual é o título apropriado. Chama-lhe designer, sim, acho que é designer, sim. Designer sim, dá para quase tudo. Está bem. Que também está a fazer, acho que, os desenhos para o Linux Tech, não é? Sim, temos aqui já manifestações do André, portanto, que está exatamente a fazer aqui uma referência à Joana, portanto, foi ele que nos deu o contacto e que elogiou o trabalho da Joana, sim. E nós também temos que fazer o mesmo. Portanto, atenção que isto não é nenhum tipo de endorsement, porque foi um trabalho remunerado, importa dizer isto, porque nesta altura parece que, não é nesta altura, neste tipo de coisas parece que toda a gente tem que fazer tudo à borda e tem que ser tudo, não. Portanto, nós contratámos a Joana para fazer um trabalho, a Joana fez o trabalho, foi remunerada pelo trabalho que fez e fez um trabalho que nos agradou bastante. E é só por isso que nós estamos a falar sobre esse acontecimento aqui, que é uma coisa que nos enche de satisfação. E pronto, e quando sair este episódio vocês vão então partilhar da mesma felicidade que nós temos. Nós já vimos o boneco, não é? Vocês é que ainda não, mas pronto, olha, estás a ver, o André é da mesma opinião que nós, por isso é que nós nos damos todos muito bem, que é nada à borla, tudo pago, okay? Exatamente, vá, excepto o Ubuntu, e até o próximo episódio. Até à próxima, gente.